Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999 e no dia 13 de março fará 20 anos, vai apagar suas velinhas de 20 anos. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E sempre temos e dizemos aqui que temos uma página no Facebook. Acesse lá, Programa Visão Espírita, você vai reconhecer um farto material de estudos, links, onde você pode interagir com os componentes do Programa Visão Espírita, fazendo perguntas, questionamentos, dando sugestões. Sempre como abertura, trazemos uma pergunta, uma resposta do livro O Consolador, de Chico Xavier, psicografado, e o espírito é Emmanuel. E hoje selecionamos a questão 240, aliás, uma questão que sempre esteve na moda sobre a felicidade. E eu falo isso porque no nosso livro central nós veremos aqui a evocação de um espírito que ele vai falar da felicidade do outro lado da vida. Então aqui é a pergunta que se faz a Emmanuel. De algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? E Emmanuel nos responde: se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Essa resposta é de Emmanuel. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 24 de fevereiro de 2019, uma linda manhã do verão brasileiro, já quente nessa hora, e que nos deixa bastante felizes para começarmos mais um programa de domingo, mais um programa Visão Espírita. Nesse primeiro capítulo, nesse primeiro tema, falando sobre a felicidade do mundo, e aqui, como exercício de reflexão, trazemos sempre do livro Emmanuel, e vamos trazer essa introdução do capítulo 16, As Vidas Sucessivas e os Mundos Habitados. E escreve também Emmanuel: alguns estudiosos, há muitos séculos, guardam as verdadeiras concepções do universo, o qual não se encontra circunscrito ao minúsculo orbe terreno, e é representado pelo infinito dos mundos dentro do infinito de Deus. Não obstante as teorias do sistema geocêntrico, que encarava a Terra como centro do grupo de planetas em que vos encontrais, a ideia da multiplicidade dos sóis vinha, de há muito, animando o cérebro dos pensadores da antiguidade. Apesar da objetiva dos vossos telescópios, que descortinam na imensidade, abre aspas, as terras do céu, fecha aspas, julga-se erradamente que apenas o vosso mundo oferece condições de habitabilidade e somente nele se verifica o florescimento da vida. Infelizmente, são inúmeros os que duvidam dessa realidade em conteste, aprisionados em escolas filosóficas que pecam pelo seu caráter obsoleto e incompatível com a evolução da humanidade em geral. É que não reconhecem que a Terra minúscula é apenas um ponto obscuro e opaco no concerto sideral, e nada de singular existe nela que lhe outorgue com exclusividade o privilégio da vida, em contraposição aos acertos dos negadores. Podeis notar cientificamente que é mesmo em vosso plano o local do universo onde a vida encontra mais dificuldades para se estabelecer. E é interessante esse texto do Emmanuel, que ele aborda a importância do mundo no concerto sideral. E existe aqui, entre muitas escolas, a ideia errônea de que somente aqui existe vida. E o Emmanuel deixa muito claro que ele fala: podeis notar cientificamente que é no vosso plano o local do universo onde a vida encontra mais dificuldades para se estabelecer. Uma incoerência de entendimento. Mas, com esses dois textos, eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É também com muita alegria que nós estamos aqui na manhã de hoje para a realização de mais um programa Visão Espírita. Os textos realmente são muito importantes. Um fala sobre a questão da felicidade, e outro dia eu ainda estava pensando nisso, digo assim, puxa vida, os espíritos dizem tanto que é tão difícil a felicidade aqui no nosso orbe, e eu sou tão feliz, né? E Emmanuel, ele enfatiza aí, a felicidade sobre o olhar do mundo, né? Porque quando você tem um olhar espiritual de tudo, você tem uma outra forma de raciocinar sobre a questão da felicidade. Então, quando você observa num quadro de sofrimento a criatura evoluindo, a criatura crescendo em função daquela anomalia, daquele problema que ela enfrenta, você é um outro olhar, é uma outra forma de encarar a coisa. Então, normalmente o mundo encara, por exemplo, a morte como o fim, como uma coisa assim, então realmente a felicidade fica limitada. Agora, sobre o aspecto, sobre o olhar espiritual de tudo que acontece no mundo, está tudo certinho. Está tudo correndo exatamente às mil maravilhas, porque é inerente ao estado em que nós vivemos e às condições que nós montamos para a nossa existência. Com relação a esse último texto que você falou sobre a vida na Terra, eu creio que ele colocou sobre o aspecto espiritual. Sim, né? Sim. É bem sobre o aspecto espiritual, porque apesar dessa exuberância de possibilidade de vida, realmente a vida espiritual, o entendimento dela, a vivência dela, ainda é um obstáculo tremendo, porque é impressionante. É impressionante. Nós ainda não conseguimos nos apreender disso que é tão claro, né? Que é tão nítido. Quando Jesus fala de uma forma simplérrima, cultivar o tesouro que a traição não rói, a gente não encontra, não vê, não enxerga esse tesouro. Então, o mundo ainda oferece muitas péssimas condições ainda para o progresso da vida espiritual na Terra. É exatamente isso. O texto que eu entendi, assim, essa dinâmica da vida divina, do pensamento divino, da inteligência divina, que se manifesta em todos os pontos do universo. Eu acho que é nessa ótica que ela tem uma certa dificuldade de se manifestar aqui no nosso plano. Ela fala no nosso plano. Exatamente isso que você falou, né? Mas a gente, como se fosse uma ostra dentro ali, você tem a dificuldade de enxergar a vida em outros lugares. Geraldo, eu sempre comento da infelicidade que foi a não aceitação do Cristo pelo judaísmo e a não aceitação do espiritismo pelas religiões estabelecidas. Porque isso, essa informação que nós temos, ela poderia ter se proliferado violentamente maior se essas religiões tivessem se encarregado e absorvido essa informação e difundido essa informação com as bases que ela tinha. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. Bom dia, Vic, que está aqui conosco hoje também. E a todos que estão nos ouvindo através do nosso aplicativo. O meu amigo Geraldo, dois textos fantásticos, né? No mundo nós temos um grave problema quando encarnados, porque nós somos encarnados na matéria e a gente não consegue se abstrair para lembrarmos que somos espíritos imortais. E por falta dessa lembrança de sermos espíritos imortais, a gente fica buscando felicidade nos prazeres do corpo físico e logicamente nos afastamos do real sentido da nossa evolução, que é a evolução do nosso espírito imortal. Quando nós começamos a olhar a vida, quando nós prevalecemos do espírito sobre a matéria, quando nós olhamos a vida do ângulo espiritual e não mais do ângulo material, a felicidade é possível e acontece diariamente, real, né? Real. Agora, se eu colocar a felicidade na saúde do meu corpo físico, ela é transitória. Uma hora eu estou bem, e mesmo que eu esteja bem a vida inteira, uma hora eu vou morrer. É muito rápido, né? É rápido. Aí se eu coloco a felicidade no casamento, eu também posso, a minha esposa pode não estar no mesmo ritmo que eu, ela pode morrer também. Eu coloco a felicidade de um filho da mesma forma. Né? Então, assim, a felicidade... Eu até conto uma historinha. Tem um amigo que ele é viciado em comprar e trocar de carros. Aí ele compra um carro e ele quer me mostrar o carro. Ótimo, vai lá levar o carro para eu ver. Aí ele quer que eu dê uma volta no carro, porque ele faz parte do mostrar o carro. Tem carro que ele levou lá que eu não sabia nem ligar o carro. Aí vou eu dar a volta no carro. A hora que eu paro o carro na frente de casa para ele me deixar novamente... Ele fala para mim assim, Alan, você precisa ver o próximo carro que eu vou comprar. Quer dizer, aquela felicidade dele não é uma felicidade, é uma meta irrealizável, porque ele acaba de atingir um ponto, ele quer atingir outro ponto. A felicidade não é um lugar de chegar, é um lugar de estar. Eu estar feliz da oportunidade de evoluir o meu espírito imortal. Aonde eu estiver, com as condições que eu estiver, porque eu aceito a dificuldade que está na minha vida, porque é ela que vai me fazer evoluir como espírito. Não ao contrário, eu me revolto com a minha situação, porque outros estão passando em situação diferente. Eu não tenho que ter felicidade em relação a ninguém, nem a nenhuma coisa. A felicidade é um evoluir constante do meu espírito imortal. E saber, sim, talvez a infelicidade esteja quando eu desista de buscar a evolução do meu espírito imortal. Aí eu fico infeliz, porque aí eu estou deixando o tempo passar. E quando ele fala aqui no finalzinho que o local do universo onde a vida encontra mais dificuldade para se estabelecer é aqui, a vida em nosso orbe, né? Por quê? Porque nós estamos no pior e mais difícil momento da evolução espiritual. Por quê? Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, dentro da nossa consciência. E nós ainda escolhemos muitas vezes fazer o errado. Aí fica muito difícil da gente evoluir. Abrir mão, né? Um amigo me contava há uma semana que abriu mão de um salário em detrimento de um trabalho que iria trazer para ele um mal-estar tremendo. Isso é escolher. Deixou o dinheiro que fará falta, com certeza, mas manteve os seus valores em primeiro lugar, espirituais. Esse é o processo. E é interessante você falar isso, Alan, porque nos faz entender que devemos melhorar o olhar que temos sobre a vida. Às vezes, como o Emmanuel diz no primeiro texto, o ser humano encarnado, muitas vezes, ele está intoxicado. E eu fico pensando, intoxicado pelo quê? Eu acho que ele acaba criando tantos... necessidades. Tantas amarras nesse mundo, que ele não consegue se soltar. Ele fica preso. Aí, quando ele desencarna, ele tem um choque. E não deveria ser assim. Deveria ser um processo mais natural. Muito bem, meus amigos. É sempre interessante ouvir as opiniões, a gente cresce ouvindo os outros, mudando o olhar muitas vezes daquilo que vemos e temos como consagrado. É sempre bom renovar os nossos olhares e interpretar de maneira mais ampla. Sempre dizemos aqui que a casa espírita é o local onde devem ocorrer os principais estudos da doutrina espírita. E o que a gente faz aqui, o nosso programa, é um programa de estudo. A gente lê, estuda, comenta. Na maioria das vezes a gente concorda, às vezes não concorda. E cria um... É assim que as coisas acontecem. É assim que se estuda espiritismo. Ninguém é igual aqui. Todo mundo... Às vezes eu me equivoco, outro... E um vai aprendendo com o outro. Então a casa espírita é o local que deve ser estudado o espiritismo. Vamos difundir grupos para estudar, questionar, fazer pesquisa. Ver a obra de Kardec, os principais autores espíritas do Brasil e do mundo, e a gente criar um grupo onde possa entender o que seja o espiritismo, na sua história, na sua parte científica, na sua parte filosófica, na sua parte religiosa. Muito bem, eu peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Na sua parte religiosa. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa bonita prece, a gente sempre se emociona ao ouvir essa melodia e a voz da Terezinha, a saudosa Terezinha. Nós estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. Se eu não me engano, é o capítulo 167, né? 176. 176, chamado Caminho. O caminho. Eu sou o caminho. E essa é uma frase de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. E Emmanuel comenta sobre esta frase. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas, para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se à luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. Há decadência na carne? Procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas? Houve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres? Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, a maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor nos revelou como o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre a servir diariamente com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Infelizmente, o ser humano ele tem a tendência, né, de buscar extremos. A pessoa, quando se identifica com uma religião, ela começa a vivenciar aquilo de forma intensa. E às vezes comete, por incrível que pareça, né, a imprudência de querer viver só aquilo. Mergulha naquilo como se aquilo fosse a única coisa existente no mundo. Desenvolve um conceito que as religiões incentivam, de considerar o mundo como alguma coisa nociva, alguma coisa pecaminosa e que tem que se afastar do mundo. E aí a coisa complica, né? A própria igreja, quando ela estabelece o celibato, quando ela estabelece que os religiosos devam se isolar, né, num lugar e ficar isolado do mundo, é um conceito também tão errado quanto aquele conceito da humanidade que acha que deve ficar gozando dia a dia as oportunidades que a vida lhe concede. Então são dois extremos. Dois extremos que não condizem com a principal marca da nossa época, que é o raciocínio. A racionalidade da nossa época é muito clara. Como é que você vai tentar entender as coisas espirituais no momento de dor? No momento de dor, você está completamente passado, você não tem condições de raciocinar. Você está na pior condições de realizar qualquer raciocínio. A pior coisa que existe é você, diante, por exemplo, de um velório, está lá a pessoa em prantos, você tentar explicar qualquer coisa racional a respeito das coisas espirituais. Ela não absorve nada, está completamente fora de sintonia. Então, nós racionais, vivendo em pleno século XXI, ainda não aprendemos que nós temos que absorver as coisas espirituais enquanto nós estamos no nosso normal, no nosso equilíbrio, no nosso estado que permite absorver aquele conhecimento de forma ampla pelo equilíbrio em que nós estamos. Então, se nós absorvemos aquele equilíbrio neste instante, quando ocorrer a dor, nós estaremos introjetados daquela informação e a dor não nos avassala como avassala normalmente a questão do conhecimento. Se nós prestarmos atenção naquela parábola das 10 virgens, nós observaremos que 10 virgens significa mais ou menos o percentual da humanidade que acredita em Deus. Então são aquelas criaturas que confiam na existência de Deus e sabem que Deus existe, são confiantes e vivem essa realidade. Por que 5 são imprudentes e 5 são prudentes? Porque 5 imprudentes são aquelas que acreditam em Deus, mas a sua fé é cega. Elas não raciocinam sobre essa fé. Então, no momento de dor, essa crença em Deus vacila. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que acredita em Deus, aí perde o seu filho com 20 anos. Aquela dor, ela leva aquela criatura a duvidar que Deus existe. Porque como é, se Deus é bom, é justo, por que que levou o meu filho de 20 anos? Agora, as 5 prudentes que estudaram as questões espirituais sabem que isso é possível e que isso não é uma coisa do outro mundo. É uma coisa real que tem uma causa. Existe uma causa para que aquilo aconteça. Então as 5 virgens prudentes, elas levam nesse azeite sobressalente o conhecimento que têm. Não é um raciocínio fantástico dessa parábola? Ele é explicado pela Terezinha de Oliveira naquele livro Parábolas que Jesus Contou e Valem para Sempre. Quando você lê, você adquire o conhecimento e você pode transmitir esse conhecimento de forma oral. Essa é a diferença da fé raciocinada para a fé cega. Então, enquanto nós não raciocinarmos de acordo com o nível intelectual que nós estagiamos, que é o da racionalidade, tudo, nós exigimos a racionalidade. Um investimento que nós vamos fazer tem que ter a racionalidade. Então, por que não a crença? Então, a hora de entender as coisas espirituais é a hora do equilíbrio, não é a hora da dor. É, pegando já de cara aqui o que o Geraldo mais gosta, que é o título, né? Sim. O caminho. O caminho é o evangelho. É, falei aqui há pouco tempo atrás que eu estava fazendo umas palestras e perguntando, quem tem o evangelho? Todo mundo no centro espírita tinha evangelho. Oh, que legal, né? Quem leu? Aí já caía para... Dois décimos. Aí eu falo assim, agora desses que leram, para quem que eu posso fazer uma pergunta? Aí acabava a brincadeira, ninguém mais levantava a mão, né? Então as pessoas, elas não têm o conhecimento do evangelho. Porque se ela tivesse apropriado desse conhecimento, ela ia ficar com a mão erguida desde o começo. Pergunta para mim, por favor, né? É, por quê? Porque a pessoa absorveu aquilo. É que nem aqueles alunos da escola, assim, que vive estudando, que é que sempre... Aí eu sei a resposta, eu falo. É aquela ansiedade, até porque sabe o conhecimento que está ali. E esse é só o primeiro passo. Saber o que está no Evangelho de Jesus. O segundo é colocar em prática esse Evangelho na sua vida. Esse é o passo ainda mais difícil. Agora, se a maioria não passou nem pelo primeiro passo, não conhece, como vai aplicar? É, por exemplo, o Luiz acabou de citar uma parábola. Quantos que estão nos ouvindo conhecem essa parábola? Eu vou chutar que são poucos. Então, está aí uma oportunidade para você ir buscar a parábola e ler a parábola inteira e ver se o que o Luiz está falando é verdade. Não é porque se faz sentido, né? O ponto de vista dele. Então a gente precisa se debruçar num estudo sério para se apropriar do conhecimento do Evangelho, porque se nós acreditamos que Jesus é o caminho e Jesus nos permitiu que a gente acessasse as suas experiências, os seus exemplos através do Evangelho, primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o Evangelho. A segunda coisa é exercitar esse Evangelho no meu dia a dia. Para um dia falar que nem Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. É muito interessante ouvir essas palavras de vocês, porque eu fico imaginando que Jesus teria adaptado todo um conhecimento divino à nossa linguagem. E muitos desses ensinamentos, ele disse, não é o momento de eu falar agora. Algumas coisas eu falo, outras coisas, lá na frente, o Consolador, o Espírito de Verdade, vai dizer. E para a nossa visão aqui, ainda pequena, ainda distorcida, nós ainda confundimos Jesus com o Evangelho. Eles se confundem, essas duas imagens, essas duas condições. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu entendo que ele é a representação do Evangelho, o Evangelho é o caminho. Ele, a personalidade divina, representa esse Evangelho. E você, o Evangelho é o caminho, é você praticar, é você viver, é você sentir o Evangelho. Porque em muitas religiões, e aqui a gente fala com profundo respeito, ah, fulano foi batizado em tal igreja, pronto, então ele está salvo. Se fosse tão simples assim, a salvação era um gesto maquinal. Eu fui batizado 3 vezes, né? Fui salvo 3 vezes? 3 vezes. E ainda não aprendeu. É, então, assim, eu fico imaginando que essa salvação é um processo que acontece lentamente ao longo do século, dos milênios. A gente vai se salvando, a gente vai conseguindo esse status de estar numa vida onde você aprende. E até utilizando o texto do caminho, o caminho, é importante que você trabalhe, que você estude, que você viva a vida dentro dessas provas, porque é assim que ocorre o progresso. Viver o Evangelho é trabalhar. Não é ficar contemplando o universo, olhando as estrelas. É você trabalhar, vivenciar as dificuldades, a dor. Assim você vai evangelizando a sua vida. Eu não vou perder essa ponta que você abriu aí, porque é uma coisa fundamental da diferença entre o Espiritismo e as outras religiões. Essa questão de Jesus, o Evangelho, né? Jesus, ele aponta o caminho como o estágio máximo que o ser humano pode alcançar. Jesus é o Espírito perfeito, né? Então, nesse olhar de Jesus da perfeição para nós, ele estabelece o caminho através do Evangelho. E a salvação que as igrejas consideram é através da aceitação do Cristo como seu Salvador, que lavou nossos pecados pelo seu sangue, pelo sacrifício da cruz. E é a questão que as igrejas chamam isso de a graça. É o poder da graça, é você aceitar Jesus como seu Salvador, você então está salvo. E a doutrina espírita, ela coloca exatamente diferente, porque ela coloca o seguinte: a salvação é você traçar para você essa trajetória de Jesus, que eu sou o caminho. Você construir a sua salvação através da evolução. Entende? Então é aí que é a interpretação correta. Jesus nos mostra a salvação através da nossa evolução, do nosso esforço, porque não adianta você acreditar em nada se você não perseguir aquela trajetória. E seguir o Evangelho no dia a dia, no dia? Casa, na rua, no trabalho, nas ações. Não é dentro do templo, nada, não é numa palestra, ações. Né? Ações. Como é? A fé sem obras é vã. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar que estamos fazendo o programa pela União Rádio Web. A nossa rádio é uma rádio que você pode baixar no seu celular ou pegar pela internet e ouvir o nosso programa de qualquer parte do globo terreno. Tem gente que nos ouve dos Estados Unidos, da Irlanda, da Europa, lá de vários lugares, e você pode ouvir. Eu tenho o aplicativo baixado aqui e sempre eu estou ouvindo a União Rádio Web. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 5 minutos. Dessa maneira, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Céu e o Inferno. É um livro escrito também por Allan Kardec, baseado em várias experiências mediúnicas, raciocínios, o bom senso, a generalidade concordante, a ajuda de centenas de colaboradores para que esse livro pudesse vir a público no ano de 1865 em Paris. E estamos na sua segunda parte, no capítulo 2, na parte onde estão ocorrendo as evocações. E o capítulo são os espíritos felizes. Por isso que na primeira pergunta houve se existe a possibilidade de ser feliz. E existe um espírito que Kardec evocou, que era Jobart. Esse Jobart, ele pertenceu à Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e também ele foi evocado. E aí eu vou fazer, eu leio a pergunta de Kardec e a resposta, um o Luiz responde, a outro o Alain, uma Luiz Alain, vocês vão interpretar e explicar a resposta do espírito Jobart. E aí o Kardec pergunta a esse espírito, certamente incorporado num outro médium: quando estáveis na terra, recomendaste-nos para vos evocarmos, e ora o fazemos, não só para satisfazer aquele desejo, como para testemunhar-vos ainda uma vez a vossa sincera simpatia, instruindo-nos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor do que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esse mundo em que hoje habitais. Dar-nos-emos por felizes se houverdes por bem responder às nossas perguntas. E o espírito, incorporado num médium, responde: presentemente, o que mais se impõe é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela tão só pelo que ouço, o que é já um enorme progresso. É, o espírito não avança muito, né? Ele simplesmente ele confirma que eles estão no caminho certo, estão se instruindo a respeito, e ele supõe a simpatia que eles têm pela manifestação dessa evocação. É, eu acho que ele, estando num estado diferente, fora do corpo, ele tem essa leitura melhor, né, da energia, dos sentimentos que as pessoas têm por ele. Então, eu entrevejo isso, né? Isso seria... E outra coisa que ele fala: presentemente, o que mais se impõe é a vossa instrução. Quer dizer, vocês têm é que aprender, né? Que se instruir dessas coisas. É o ponto capital. Você primeiro conhecer para depois... como é? Digerir e depois vivenciar. É um processo natural do aprendizado. Aí o Kardec continua e faz a outra pergunta: para fixarmos ideias e não devagar, principiamos por perguntar em que lugar vos assais aqui e como nos veríamos se tal coisa nos fosse facultada. Quer dizer, se nós pudéssemos enxergar, como é que nós veríamos, né? Resposta do espírito: estou junto do médium, com a aparência do mesmo Jobar que se sentava à vossa mesa, visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos, senão sob a sua forma mortal. É um processo, né? A gente vai passo a passo buscando esse desenvolvimento nas habilidades de cada um aí. Tá linkado todo o nosso estudo hoje, né? Hoje você conseguiu, Jorão. Deu certo. Hoje você conseguiu. Hoje juntou todos os livros, né? Até aí. Não tem. O Luiz sempre fala essa frase, né? Não, a evolução ela não dá saltos. Ela é lenta. Ela é passo a passo. Mas eu tenho que almejar a evolução. Porque se eu ficar sentado com a minha boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, eu vou ficar a mesma coisa de sempre. Aí eu chego no plano espiritual, alguém olha para mim e fala assim: Alain, 15 reencarnações, você nem para errar diferente você erra, filho. Como que nós vamos trabalhar com você? Não tem jeito. E uma coisa que eu vi interessante aqui é que ele fala com extrema naturalidade. Por vezes eu já vi assim em alguns ambientes, algum médico fala: ah, eu estou sentindo a presença de alguém. Ai, meu Deus do céu. Normal. Ele está aqui como tá. Mas você, de novo, tocou num outro ponto, né? Às vezes são viciações mediúnicas. Sim. Entendeu? Porque tem muito disso, o ser humano tratar os espíritos como se fossem os anjos, né? Anjo é termo da Bíblia. Meu Deus. Ele fala assim: eu estou do lado do médium, igualzinho como você me viu, eu estou aqui. Mas isso é importante, vamos explorar mais um pouco aí, porque o que acontece? Ontem eu estava falando sobre isso. Nós somos ou materialistas ou espiritualistas, seja a reunião que eu frequente, qualquer uma, qual igreja for. Sou espiritualista porque eu acredito na existência de algo além da matéria. e acredito nessa imortalidade dessa alma. Acreditar na reencarnação é outro passo, daí o espírito e alguns outros acreditam. Mas a imortalidade da alma, toda religião em essência é espiritualista, ela acredita nessa essência divina, espiritual em cada um de nós. Diferente da matéria. Diferente, né? Da matéria, há algo além da matéria, né? Então toda religião ela acredita nesse conceito. Agora, cada uma acredita de uma maneira. E nesse acreditar cada um de uma maneira, a gente também não pode constranger as consciências. Então, por exemplo, eu já contei aqui a história do senhorzinho lá, que ele via o São Jorge, São Paulo, ele era muito católico, frequentador, assíduo diariamente da igreja, da missa, aquilo para ele. Ele, como ele viria um espírito de outra forma que não fosse na forma de um santo? Muito complicado para ele ver de outra forma, né? Então você vai imaginar assim, os evangélicos, eles não acreditam em ver um espírito, né? Eles acreditam na imortalidade desse espírito, mas não que ele possa conversar, ele não acredita nessa comunicabilidade. Agora, uma pessoa que foi criada dessa maneira, até 30 anos de idade, desde o nascimento, e ele é médium, porque isso independe da formação intelectual, moral dele, do organismo, ele vai se deparar com um grave problema. E pode parar até numa psiquiatria, porque ele está vendo coisas. Internar no hospital psiquiátrico. Pode, perfeitamente. Eu já vi muitos. Porque ele tá vendo uma coisa que não era para ele ver. Não existe. É esquizofrenia. É esquizofrenia, ele está vendo algo que não é para ver. Então, a gente tem que entender que esse processo, ele é natural para nós, que somos espíritas e reencarnacionistas, acreditamos na existência e imortalidade do espírito, convivemos com essa visão desde que entramos no espiritismo, muitas vezes vimos espíritos, escutamos espíritos, então para nós fica mais fácil, fica mais natural, não é nem mais fácil, mas acho que é mais natural, né? Isso é importante a gente deixar claro, porque às vezes a gente, quando se torna espírita, é que todo mundo vira espírita que nem a gente. E isso é um problema sério. A pessoa está no conteúdo dela e nós temos que respeitar o conteúdo dela para ela evoluir. Perfeito, é interessante essa colocação sua. Nem todos que estão no espiritismo nasceram no espiritismo. Não. Né? O Colégio Dom Bosco, uma ocasião, fez uma série de palestras sobre religiões e me convidou para falar sobre espiritismo. Então eu fui, uma aula de uma hora mais ou menos, para uma turma de terceira série de ginásio. E aí quando eu terminei, veio uma menininha, assim, devia ter o quê? Uns 15, 16 anos. E aí chegou bem pertinho de mim e disse assim, professor, eu vejo meu pai. Oh, é? Verdade. Por quê? Bacana. Porque, veja, há quanto tempo ela já não via. Mas ela encontrou ali uma oportunidade de abrir a boca sem ser considerada louca. Nossa, que bacana. Sem ser internada, nem tratada com medicamento. Entende? Quer dizer, então você veja, se você der oportunidade para o povo conhecer a informação, cada um que se identificar com aquela informação vai dizer assim, pera um pouquinho, eu não sou louco. Porque você não faz ideia, nós não fazemos ideia do número de pessoas que veem ou ouvem e ficam caladinhas. Perfeito, isso é uma grande Porque uma verdade. Coisa elas conhecem. Se eu abrir a boca, eu estou ferrado, porque vão me chamar de louco. Isso todo mundo conhece. E o Kardec, ao fazer as perguntas, claro que ele fazia a pergunta para se instruir, mas também ele sabia que aquilo seria lido. Então as perguntas são num crescente, uma encadeada na outra. E a próxima pergunta que o Luiz responde, ele pergunta a Jobá, podereis tornar-vos visível? No caso contrário, qual a dificuldade? E a resposta do Espírito. A disposição que vos diz respeito é que é toda pessoal. Um médio vidente vermeia e os outros não. Esse trecho eu inclusive incluí na minha palestra sobre materialização. Porque Kardec, o que, que ele coloca? Ele quer relatar a forma como que o espírito se encontra se pudesse ver. E o espírito responde de forma objetiva. Se o médium vidente estiver me vendo, ele vai me ver como eu estou. Né? Aí o Kardec vai mais na frente. Agora vou estragar a tua festa. Porque o Kardec vai mais na frente. Ele diz assim: e se você se materializasse? Quer dizer, se você se tornasse mais denso? E aí o espírito responde: o espírito diz assim, se eu me densificar um pouco mais, você vai me ver junto com o médium sob uma forma vaporosa. E aí ele vai à frente assim: e se eu me densificar mais a ponto de se materializar, o médium vai ter que sair daqui. Entendeu? É, quer dizer, então ele mostrando exatamente que o espírito, ele pode aparecer sem se deixar ver, e como ele pode até ir à materialização, e aí ele vira matéria. Então o espaço não pode ser ocupado por dois corpos. Mas esse estado de visibilidade, ele deixa claro, a disposição é pessoal. Às vezes o médium é um bom médium ou não é um bom médium? É, ou tem habilidade para a vidência ou não. Ou não. Então, assim, à disposição de vocês. É. Se tiver um médium aí, ele vai me ver. É. Se não tiver, não vai me ver. Né? Aí adiante, o item 4. Ele faz a seguinte colocação. O vosso lugar aqui é o mesmo de quando assistis encarnado às nossas sessões e que vos reservamos? Aqueles, pois, que em tais condições vos viram, poderão supor que aí estáis tal qual eres antes, visto que aí não estáis com o corpo material de outrora, estáis, no entanto, com o corpo fluídico de agora e com a mesma forma. Se vos não vemos com os olhos do corpo, vemo-vos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis pela escrita, com o auxílio de um médium. Assim, as nossas relações de forma alguma se romperam com vossa morte e podemos entretê-las tão fácil e completamente como outrora. É assim, precisamente, que se passam as coisas? Resposta do Espírito. Sim, e há muito que o sabeis. Ocupareis este lugar muitas vezes e mesmo sem o saberdes, uma vez que o meu Espírito habitará entre vós. Você quer responder e depois a gente faz a observação? Não, faz a observação. E aí o Kardec, você vê que o Espírito fala, realmente, isso aí é uma característica, você já sabe disso. Aí o Kardec faz uma observação. Chamamos a atenção para esta última frase. O meu Espírito habitará entre vós. Que neste caso, não é uma simples figura, porém uma realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos espíritos, sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só em pensamento, mas pessoalmente, com o seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Um espírito tanto pode, consequentemente, habitar entre nós depois de morto, como quando vivo, ou, por outra, melhor ainda, depois de morto, uma vez que pode ir e vir livremente e voluntariamente. Deste modo, temos uma multidão de comensais invisíveis, indiferentes uns, outros atraídos por afeição. É a estes últimos que se aplica esta frase, eles habitam entre nós, que se poderá interpretar assim, eles nos assistem, inspiram e protegem. No Livro dos Espíritos nós encontramos uma resposta que os espíritos estão em nossa volta e estão mais perto de nós do que a gente possa imaginar. Eles estão sempre conosco, porque a ligação com o espírito ela é mental. Então ele não precisa estar fisicamente comigo, esse é um erro. Ele está comigo em pensamento. Aonde? Aonde tiver. Ele me acompanha nisso e ele me inspira. E quando eu começo a me empenhar, vamos voltar à nossa lição, em me dedicar ao conhecimento, à minha transformação, eu abro canais de entendimento de coisas maiores do que até então eu tinha. E eu começo a acessar mais informações para facilitar a minha encarnação, a minha vivência. Agora, a gente percebe muito que as pessoas elas têm uma necessidade de perceber o espírito da forma que a gente se percebe encarnado. Ela quer ver como a gente está se vendo aqui no estúdio, aqui fisicamente. Ela quer ouvir como estamos aqui também ouvindo. Mas olha só, para a gente ver, para a gente ouvir aqui, nós utilizamos de alguns órgãos dos sentidos que transformam todas essas impressões táteis, visuais, auditivas, em estímulos elétricos para a mente. E o espírito que interpreta essa mente. Então, sem o corpo físico, eu tenho aquilatado a minha capacidade de interpretação e observação. Eu não preciso mais do filtro grosseiro do corpo físico para o espírito. Como que eu posso querer esperar que o espírito que se manifeste seja da forma que eu sou? Me perguntaram, eu pergunto para você, Alan. Me perguntaram assim, tem espírito em todos os lugares? Nossa, bom, nós já somos um espírito, então onde eu estou tem um espírito. Desencarnado. Desencarnado vai ter, é só eu atrair, né? Agora, olha só, vamos comparar com lá no Obreiros da Vida Eterna. Está lá o André Luiz, estão numa reunião, estão aprendendo a projeções mentais com o mentor lá. E tem um cubo numa mesa, um cubo cristalino. E eles vão projetando naquele cubo uma paisagem, mentalmente. Ela vai se desenhando ali. E daí se manifesta um espírito de nome fantástico, para vocês colocarem filho, Asclépios. Asclépios, ele se materializa ali, mas só o busto naquele cubo. E vem responder as dúvidas deles ali naquele estudo. E interessante que cada pergunta que ele faz, ele tem do lado um pergaminho que está lá também materializado do lado dele, e ele abre e é o Evangelho. Então ele, claro, não precisando consultar mais o Evangelho, com certeza, mas dando exemplo de como ele achou aquilo, da onde veio aquela resposta, ele abria o pergaminho, respondia. Aí ele vai embora e o André Luiz fala assim, mas da onde vem Asclépios? Ele fala assim, vem das comunidades mais avançadas do plano espiritual, aonde o corpo físico já não tem mais necessidade. Por isso a necessidade de materialização aqui. Aí falou assim, nossa, mas então ele é muitíssimo elevado? Para os padrões da Terra, ele está num círculo mais elevado. Mas ele tem muito que evoluir ainda. Né? Tem muito que andar ainda. Né? Então, olha só como, mesmo ali no plano espiritual, o André e os demais queriam ver um espírito como eles e ainda não conseguiam. Então, essa dificuldade enquanto encarnado é tamanha, é igual a essa ou pior. Ô, Geraldo, e aproveitando aí a elucubração, vamos brincar. O que você acha que tem de espírito aqui conosco nesse estúdio? Eu entendo que dificilmente você vai encontrar um ambiente onde não haja um espírito desencarnado. Mas nesse ambiente, que espíritos que estão, provavelmente, né, estão aqui, até pelo propósito desse nosso programa. Os espíritos se aproximam por uma questão de afinidade. Né? Se aqui estamos fazendo um programa espírita, movidos por uma boa intenção, certamente estarão espíritos atraídos com essas mesmas intenções. Isso, e esse programa já vai ao ar 20 anos, né? Deve ter na espiritualidade um responsável por esse programa, né? Sim. Então você começa a projetar, a fazer conjecturas dos espíritos que podem estar entre nós. Nós temos aqui uma visitante, né? Sim. Essa visitante naturalmente trouxe espíritos junto com ela, com certeza. Né? Dependendo das suas intenções, dependendo daqueles espíritos, por exemplo, que não queriam que ela estivesse aqui. Entendeu? Quer dizer, então, a gente pode fazer uma série de conjecturas sobre isso. Mas uma outra coisa, e Kardec nos alerta sobre isso. Toma cuidado com o que o vidente vê. Sim. Né? Porque, e nós seríamos muito mais, como é que se diz, propensos a acreditar naquilo que o vidente nos descrevesse. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos tomar um cuidado danado. A vidência tem muito do médium, né? Exatamente. E, no entanto, para nós é o que tem de mais material. É. E a gente, às vezes, a gente despreza o conhecimento que a gente tem e vai na cola do vidente. Vamos explicar esse negócio. Tem muito do médium, assim. Tem médiums e médiums, né? Tem médiums muito preparados, espiritualizados e que interferem pouco nessa percepção. E tem médiuns que não estão tão preparados e que acabam confundindo algumas coisas, descrevendo coisas na sua realidade pessoal. Vamos continuar na tua hipótese. Continuemos. Davi era um médium. Sim. O que que ele viu? O que que ele viu? Jesus sendo crucificado. Ah, sim. Lá e o que que ele disse quando Jesus foi crucificado? Deus meu, por que me desamparaste? Que era a impressão dele. Quer dizer, ele viu, ele... mas colocou exatamente, uma coisa dele. Exatamente, esse Deus meu é dele. Que Jesus repetiu depois quando morreu. Para lembrar dele. Exatamente. Né? Entendeu? Por quê? Porque isso era uma concepção dele. Ele tinha certeza que Deus não abandonaria seus profetas e abandonou Jesus. Então ele tascou. Deixa eu dar um exemplo prático aí da vidência. Alguns anos atrás, a gente participa lá do curso de orientação e estudo mediúnico. E alguns anos atrás, nós tínhamos um grupo que estava desenvolvendo a mediunidade, onde nesse grupo tinham muitos médiuns videntes. Vários. Foi até interessante porque concentrou, né? Vários videntes. E num dos trabalhos práticos, todo mundo sentado em volta da mesa, que nós estávamos assim, uma mesa longa, né? Todo mundo ali em volta da mesa. Para não interferir ou impressionar o comentário de um ao outro, e para a gente ter um filtro do que cada um estava vendo, antes da pessoa falar o que ela viu, ela escrevia no papel e passava o que ela viu, ela descrevia. Então, assim, não foi um impressionando o outro, ao contrário, estava documentado que cada um viu antes dos comentários. E os comentários foram muito interessantes. Aquele dia foi um dia que eu aprendi muita coisa sobre a vidência. Uma pessoa viu uma luz saindo do centro da mesa. A hora que ela falou isso, começou uma fala-fala de todo mundo da mesa, todo mundo ficou impressionado com aquilo. Aí um outro viu um aparelho em cima da mesa. Não viu a luz, viu só o aparelho. Um outro viu que saíam uns cabos da cabeça de cada um que estava sentado, ligando na mesa. Um outro viu que essa energia estava chegando num lugar de auxílio que precisava lá. Cada um viu uma parte. Ou seja, nenhum viu o quadro inteiro. É. E o que cada um viu? Tudo era verdade, né? Não nesse sentido. O que cada um viu? Uma parte do processo. Não, mas o que cada um viu? Só aquilo que ele se permitia ver. Perfeito. No seu conteúdo. Perfeito. Eu não vou ver um aparelho em cima da mesa se aquilo não for um conteúdo meu. Eu não acredito. Perfeito. Que vai ter um aparelho físico ali, um aparelho para puxar a energia de todos nós. Mas eu acredito que a gente possa estar ajudando alguém lá. Então eu vejo aquela energia nossa do grupo chegando lá. Aí o outro, ele está mais preso à matéria, ele, para perceber que está saindo energia nossa para ajudar alguém, ele tem que ver um cabo, um conector saindo, porque ele não acredita que canalize de outra forma. Então a vidência, ela é envolvida por conteúdos. Por isso que a gente fala, se você é médium, só tem um caminho para a segurança: estudar. Né? Ou você se enche de conteúdo, ou você vai ser joguete das impressões que você vai ter sobre os fatos. As coisas que vão estar acontecendo, você julga com a sua impressão. Então, você vê uma pessoa lá iluminada, ela pode ser iluminada porque tem muita energia boa saindo dela, ou porque tem muita energia ruim. Que cor, que energia que está saindo dela? Vai depender do que meu coração está cheio. Eu vou olhar para ela e falar assim, nossa, aquilo lá é um diabo, né? Uma luz. E cabe ao dirigente coordenar esse grupo, né? Ordenar, instruir, não, esclarecer. Não, veja, esse grupo era um grupo de estudo, né? E aí a gente fez valer muito esse estudo. Falou assim, vocês viram, gente, como é bom a gente escrever? Porque se não fosse escrito, poderia parecer que um estava inventando, né, por influência, uma parte da história. Sim. Na escrita, documentou. O que falta para os grupos mediúnicos, para muito médium adquirir segurança, é documentar as coisas que acontecem. E outra coisa, se você estudar a Gênese, caracteres da revelação e o primeiro capítulo, você vai observar como Kardec descreve que surgiu a revelação espírita. A coisa não vinha através de um médium só. A coisa vinha de várias fontes e Kardec fazia essa coordenação e os fatos se correlacionavam. Então era como se fosse parte desse processo de revelação sendo feitas em cada área. Entende? Quer dizer, cada médium revelava um aspecto daquela informação. E ele, então, juntando tudo, montava a história. Excelente. Você vê como o comentário ampliou o entendimento, né? E só para finalizar esse nosso bloco, a quinta pergunta, o Kardec diz que foi exatamente o que nós comentamos aqui. O Kardec perguntando a Jobar, não há muito que encarnado vos sentáveis nesse mesmo lugar. As condições em que ora o fazeis parecer-vos-ão estranhas, quer dizer, você se sente estranho agora desencarnado no mesmo lugar? Qual o efeito da mudança de estado? E o Jobar responde, de modo algum se me afiguram estranhas as condições, porque o meu espírito desencarnado goza de lucidez perfeita para não deixar irresolutas quaisquer questões que encare. É, ele, como espírito, ele tem muito mais amplitude de percepção, né? E ele não considerava estranho pelo fato de ele que no passado houvera já ocupado essa cadeira e agora se encontrava ao lado do médium que ocupava essa cadeira, né? Então ele responde aquilo que Kardec queria observar. Ele não sente nada de diferente, pelo contrário, ele tem uma concepção mais ampla das coisas por se tratar de espírito sem a matéria refratária. É, o objetivo desse diálogo, dessa troca de informações, é você, ouvinte, encarar com mais naturalidade a vida dos espíritos, o desencarne, a vida na Terra, saber que tudo, encarnado, desencarnado, estamos convivendo, estamos sempre cercados de espíritos em todos os lugares. Então, aquele que desencarnou, ele continua igual como era, com as mesmas características a princípio. E se uma vez, se alguém o perceber, ele vai estar com as mesmas características de quando vivo. Então, essas ficam as lições de hoje. A gente continua semana que vem, dando sequência no item 6. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar que o nosso programa está na União Rádio Web, que também tem um custo e que também precisa da sua ajuda. Ajuda por um depósito identificado, a gente sempre diz o quanto você puder colocar, nos ajuda muito, porque nós temos um custo aqui, todo o contexto de trabalho, de arrumação desse estúdio aqui. Então, se você puder, faça um depósito identificado no Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141870, dígito 0. Vou repetir, conta corrente 141870, dígito 0. CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. Ou outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, o Banco do Brasil aqui de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. 10h34, agora podemos ir para a música de boa qualidade, a música do Luiz. Qual que é a música, Luiz? Hoje é uma música que o Geraldo mandou para mim como sugestão. Como era uma boa sugestão, eu acatei. Isso não quer dizer que eu vou acatar sempre, tá? Não fique tão... Não se empolgue. Tristeza, me desculpe, tô de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito longe lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada, que pensei perdida pela madrugada, mas que vai escondida querendo brincar. Senta nessa nuvem clara, minha poesia anda, se prepara, traz uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa pelo céu que o dia fez todo bordado de raios de sol. Oh, poesia, me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, dálias, pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez, até quem sabe, nós só voltaremos no cavalo baio, no alazão da noite, cujo nome é Essa música é uma música, cada um sente de uma maneira, né? Percebe de uma maneira. Tem gente que se alegra, tem gente que fica um pouco mais triste, né? Mas como é que chama a música, Luiz? Viagem. E é da autoria de Paulo César Pinheiro. A cantora, eu não consegui lembrar o nome. E houve alguém que falou que era Maísa, mas eu lembro que esse nome não era. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 38 minutos. Já estamos preparados para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita ao vivo. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim, né? Ou mexe no celular, você pensa que celular é problema só quando estamos ao vivo. Cai da cadeira, não, cai água, né? No estúdio é assim também. É. Ao vivo é assim mesmo. Então vamos começar o terceiro bloco, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E estamos aqui no capítulo 26, que fala sobre Jesus libera a mediunidade da proibição. Mas agora eu tenho um nome, tá? Por isso que deu o barulho aí. Marisa Gata Mansa. Ah, Marisa Gata Mansa. Todo mundo conhece, né, Alain? Ó. É bom saber para não escutar mais. A turma da antiga não conhece, a turma moderninha não conhece, mas a turma da antiga conhece. Ela não era uma cantora tão conhecida, mas era um nome. Muito, muito legal tudo isso. Muito bem, meus amigos, vamos agora abrir o livro do livro da Terezinha. E nós já dissemos aqui, estamos no capítulo 26, abordando vários temas. E esse capítulo é Jesus libera a mediunidade da proibição de Moisés. Porque ao tempo de Moisés, pelos comentários que já fizemos antes, o exercício mediúnico, da maneira, do modelo como estava sendo apresentado, Moisés achou por bem que fosse interrompido provisoriamente, porque estavam confundindo, distorcendo, criando complicações e mais problemas. E depois de passado tantos anos, é o que a Terezinha fala, Jesus libera a mediunidade da proibição de Moisés. E aí hoje eu vou começar, eu faço a leitura, Luiz e Alain, Alain e Luiz fazem os comentários. Atraído pela inusitada pregação, O povo se aglomerou, mas não sabia o que pensar de tudo aquilo. Pedro tomou a palavra e esclareceu que era o cumprimento da profecia de Joel. Entre aspas, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, vossos velhos sonhos. Fecha aspas. Agora a Teresinha. E essa promessa de liberação do intercâmbio espiritual estava se cumprindo naquele dia, afirmou Pedro. Muitos se converteram, então, e Pedro lhes assegurou que eles também receberiam o Espírito Santo, entre parênteses, pois a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso está registrado em Atos. Continua Teresinha. A mediunidade não seria privilégio apenas dos apóstolos, mas sim uma faculdade generalizada, já que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. De fato, a partir de então, os discípulos de Jesus empregaram largamente a mediunidade, realizando grandes prodígios, como se vê ao longo de todo o livro Atos dos Apóstolos. E também desenvolveu a mediunidade nos povos adeptos, impondo as mãos sobre eles e orando para que Deus lhes enviasse o Espírito Santo. Mas só faziam isso para os que estivessem realmente convertidos. Como israelitas, que eram os apóstolos e discípulos, a princípio se equivocaram, pensando que a assistência espiritual via mediúnica era só para o seu povo. Os fatos foram provando a eles que a liberação da mediunidade era mesmo sobre toda a carne, ou seja, para toda a humanidade. E aí eu faço a pergunta, Luiz. Sendo a mediunidade um dom natural, uma característica particular de cada espírito encarnado, como se daria essa proibição? Como que era feito esse controle? E como aconteceu que a partir de hoje está liberado? Como funcionou isso na história? Na realidade, Moisés proibiu alguma coisa que estava havendo abuso, né? E nós não precisamos ir a Moisés. Basta ir aqui na Federação Espírita do Paraná, a questão de uns 10, 15 anos atrás, ela cancelou todos os trabalhos mediúnicos da casa e por 2 anos ela ministrou um curso que ela preparou, que é o COEN, ministrou a todas as pessoas que queriam ser médiums na casa. Então, os novos trabalhos que começaram depois de 2 anos que ela interrompeu, eles só admitiam pessoas que tinham passado pelo curso. Quer dizer, a mediunidade educada. Então, Moisés nada mais fez do que interromper um processo que estava distorcido. E quando Jesus libera aí a questão da mediunidade, e a mediunidade a coisa vai longe, né? Desde dessa época aí até os nossos dias, ela se deu aí ao longo de toda a história. Inclusive, na Inquisição, se queimaram muitas pessoas que eram videntes, que se manifestavam mediunicamente, em função de achar que a coisa era do demônio. Então, aquela visão da mediunidade no início do apostolado, e que foi até o ano 300 da era cristã, era uma coisa natural. E isso se manifestava no templo de uma forma natural. Depois começou a ser condenada pela igreja, na Inquisição houve sacrifício de muitos médiuns e nos nossos dias isso aí se manifestou de uma forma abundante. Organizada a partir de Kardec, mas antes de Kardec tivemos muitos médiuns, inclusive famosos como Swedenborg, que foi um médium com manifestações fenomênicas, maravilhosas. Então, ao longo da história, a mediunidade sempre se apresentou. E o curioso, né? A mediunidade ocorre no mundo inteiro, né? China, Japão, Índia, Estados Unidos, Brasil, o mundo inteiro existem os médiuns, né? Então, o próximo tema eu passo ao Alan, em que a Teresinha coloca: a mediunidade é fundamental na Igreja de Jesus. E a Teresinha escreve: em um episódio anterior, quando Pedro afirmou "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", Jesus o chamou bem-aventurado, porque o apóstolo não recebera essa informação de ninguém encarnado. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas sim o plano espiritual superior. Em seguida, Jesus declarou: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E a Teresinha faz uma explicação. Para bem entender essa afirmativa, lembremos que a igreja, eclésia, é uma assembleia, agrupamento de fiéis, que o Hades, com H, é o lugar dos mortos, plano espiritual inferior, e a pedra, revelação, pois os israelitas usavam pedra para assinalar algum acontecimento transcendente e o local onde ela ocorrera. No caso presente, uma verdadeira revelação espiritual acabara de ocorrer e Pedro foi o marco que o assinalara, com sua mediunidade em sintonia com o plano superior. Então, aí é exatamente aquilo que a gente vinha falando. O Pedro, em sintonia com aquele processo, com Jesus que estava ali, percebeu ou recebeu uma informação do plano espiritual de que ele era o Messias. Sem ele ter revelado para ninguém. Ele não falou, ele não explicou, mas Pedro percebeu. Por esta sensibilidade, e por ele, provavelmente Jesus, saber das capacidades, dos potenciais de Pedro, ele fala para Pedro: está aí a pessoa que vai conseguir construir a igreja depois que eu for embora. É você, Pedro. Então, há duas manifestações ainda. Uma da sensibilidade do Pedro e outra da mediunidade presciente de Jesus, informando o que Pedro faria. São duas manifestações mediúnicas acontecendo aí. Então, aí, no final, se fala... A partir daí se liberou, vamos falar assim, a mediunidade, porque, afinal de contas, foi através da mediunidade que Jesus reconheceu a participação de Pedro naquele momento. Imagina-se que Pedro, ao dizer isso, tenha sido intuído, foi uma mediunidade intuitiva. E qual foi a maior mediunidade que Kardec apontou? A intuição é o futuro de todas as mediunidades. Você vê que não é questão de futuro. É questão do elemento. Pedro já tinha desenvolvido... Era isso que eu ia falar. Já naquela época, 2000 anos atrás, Pedro já devia ter desenvolvido essa intuição a tal ponto que conseguiu ter essa percepção de Jesus, né? Então, como o Luiz sempre destaca, nos textos bíblicos evangélicos está declarada a mediunidade em vários momentos da história messiânica. E você falou assim que a mediunidade ela acontece em todo lugar. Em todo lugar tem um ser humano, porque ela é orgânica a um corpo físico. Ela não é de moral, ela não é ligada à moral, ela não é ligada a conhecimento, ela não é ligada a nenhum tipo de formação. Qualquer corpo físico, organicamente, pode ser médium. Alguns são mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Se você tem o potencial para mediunidade quando desenvolve, você tem outras percepções que aumentam essa sua capacidade, sua habilidade. Mas a mediunidade é do corpo físico. Então, qualquer ser humano encarnado pode ser médium. Outra pergunta que eu vou fazer de improviso para você, que é uma pergunta que todo mundo faz... Existe mediunidade depois da morte? Eu acabei de dar o exemplo do Obreiros da Vida Eterna. Eles não estavam lá recebendo o Espírito? Eu cataloguei isso. Eles têm que... Porque é o que acontece. Mas você falou que é orgânico. Sim. Ué, e o perispírito não é orgânico? Eu sei, estou provocando. É orgânico. Fazendo provocação. É um organismo. Eu cataloguei. Tem molécula, tem átomo, igualzinho. Igualzinho. Eu cataloguei mediunidade espiritual. Foi uma comunicação também obtida no nosso lar ou algum outro lugar. Eu quero até depois, Alan, me manda essa referência para ver se eu cataloguei. Porque num das passagens do André Luiz já aparece isso aí. Eu fiz essa pergunta para o Alan, porque Peraí, Geraldo. Deixa eu até explicar melhor. Quando estamos encarnados no corpo físico, a mediunidade é orgânica do corpo físico, porque é esse o processo da comunicação. Quando estamos desencarnados, que daí somos um espírito, né? Alma, espírito mais perispírito, Quando nós estamos desencarnados, espírito então, nós, para acessarmos espíritos mais evoluídos que a gente também precisa aquilatar as nossas percepções. Tal qual aí nesse exemplo do obreiro da vida eterna. Eles tiveram que evocar um espírito para aparecer ali e comunicar com eles. A dinâmica deve ser a mesma utilizando outros recursos. Você só não tem o fluido animal. É, exatamente. É o que eu ia falar. Por exemplo, o corpo humano... Até porque... Ele tem carbono, hidrogênio, oxigênio. E o corpo espiritual também tem. Só que numa outra disposição que não os torna visível. Então o mecanismo é o mesmo. A dinâmica é a mesma. Mas se utilizando de recursos que se está encarnado de um jeito, está desencarnado de outro jeito. Até porque se você está desencarnado e está evocando um espírito acima de você... Lembre que há uma necessidade material muito menor. Porque você está desencarnado e o outro também está desencarnado e é mais evoluído que você. Então ele é mais sutil na sua necessidade de materialização do que nós enquanto encarnados, que ainda somos muito mais materializados. É um belo assunto para estudo. Sem dúvida, é um assunto assim desafiador, né? E para a gente fechar o dia, fechando o capítulo também... A Terezinha coloca, Espiritismo, o Consolador de volta. E a Terezinha coloca, alguns séculos depois, não respeitando a liberação da mediunidade que Jesus concretizara, grupos religiosos tentaram proibir de novo o intercâmbio mediúnico, dizendo ser obra do demônio e perseguindo os que o praticavam, sob acusação de serem bruxos, feiticeiros. O Luiz já tinha antecipado isso. Mas Deus já, abre aspas, derramou o seu espírito sobre toda a carne, fecha aspas. A sensibilidade já se desenvolveu mais na espécie humana e a mediunidade se generalizou, sendo impossível conter a manifestação dos espíritos por toda a parte. E o espiritismo, a doutrina dos espíritos, que preenche as condições enunciadas por Jesus quanto ao Consolador, surge agora utilizando a mediunidade como um instrumento valioso de espiritualização da humanidade. Também não concorda em que se faça mau uso dela. Esclarece que sua finalidade é superior e ensina métodos e técnicas para segurança e proveito espiritual na sua prática, como se vê em O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. É a mediunidade educada, né? E isso, inclusive, se você observar na própria história da igreja, né? Na atualidade, hoje, nós podemos enumerar uma meia dúzia de médiuns dentro da igreja. Inclusive, existem médiuns no Rio de Janeiro que fazem missa utilizando a mediunidade. Entende? Quer dizer, então, a coisa realmente, a cada dia está se... E eu acredito que com esse papo aí, a coisa vai se ampliar. É, não, isso aí tem histórias aí para a gente estudar em toda a história humana, tem a manifestação mediúnica e a gente usa da mediunidade muito mais do que a gente imagina. Ontem veio uma moça me falar, ontem, que ela começou a frequentar uma igreja católica que é carismática e que ela sentiu lá durante a missa, uma energia diferente, né? Aí eu dei um sorriso para ela, né? Eu falei, o que, que você acha que é essa energia? Ah, para mim é o Espírito Santo, né? Que é a crença dela, né? Eu falei, então você sentiu o Espírito Santo? Você acredita nisso? É isso que você sentiu, né? Ali, naquele momento, há um canal mediúnico através de um padre e através da fé de todo mundo que está ali frequentando. E há manifestações de espíritos que acabam envolvendo a todos. Então, está aí a Igreja Católica nesse ramo carismático se voltando para o uso da mediunidade, né, Luiz? E a própria manifestação dessa... É um passe que foi introduzido muito nos centros espíritas. Não é o Jorei, é outro... É o Reiki. Reiki. O Reiki. E eu fui ler um livro sobre o Reiki. Sabe como é que eles chamam, eles definem o Reiki? Como uma energia inteligente. Olha só, uma energia... Não quer chamar de espírito, entendeu? O que é a mesma coisa. É, uma energia inteligente. Eu cataloguei isso aí também. Energia inteligente, tá lá. Olha, eu queria falar que hoje nós tivemos aí muita gente nos ouvindo de Brasil e hoje um ouvinte do Chile. Pode ser meu irmão que está por lá, mas não tenho certeza. Tentei falar com ele aqui, ele não respondeu. Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, São Paulo, Buri, Monte Mor, Sumaré, Campinas, Valinhos, São Pedro, Limeira, Santiago do Chile, Iracemápolis, Itapetininga, Rio das Pedras, Araras, Maeri, Porã, São João da Boa Vista, Boituva e São Paulo, capital. É bacana, né? Estamos indo aí para muitos e muitos lugares. E cada dia mais, vai divulgando a rádio web, cada dia a audição vai, a audiência vai melhorando. É, e você que está nos ouvindo, divulgue o nosso programa, traga ouvintes para a gente criar uma corrente de informação espírita no Brasil inteiro. São 10 horas e 57 minutos. Luiz, suas últimas palavras. Olha, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui e que nós possamos ainda repetir aí por uns 30 anos esse programa. Eu estou com 72, 102 está bom. Até 102 está bom. Estamos chegando dia 11 de março, 20 anos do programa no ar. E dia 13, né? 13 de março. 13 ou 11? 13. É 11. É, depois confere. Mas só lembrando, segunda-feira eu estarei na União Espírita de Piracicaba, às 8 horas da noite, falando sobre a casa sobre a rocha. Oh, isso é bom. Alain? Uma ótima semana a todos, que a gente possa absorver um pouco desses comentários, de todos esses grandes espíritos que trazem para nós. Porque, assim, a gente quer, às vezes, olha só, veio na minha intuição aqui, a gente quer a mediunidade, mas não aproveita a mediunidade. Porque esses livros que nós usamos todos vieram entre nós da mediunidade. E aí, eu quero a mediunidade comigo ou eu quero a mediunidade como ferramenta para minha transformação? Tá aí. 4 livros básicos aí que nós utilizamos. Excelente nível. Que vieram da mediunidade. Então use a mediunidade do outro que seja para a sua elevação. É, e o plano espiritual se manifestou entre nós, eu acho que por volta de umas 40 mil títulos espíritas através da mediunidade. E aí você quer uma revelação pessoal através da sua mediunidade? Quero uma prova. É vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Meus amigos, ficamos muito felizes em fazer parte desse programa, gostamos da sua companhia que está nos ouvindo. Divulgue o programa Visão Espírita para que a gente cresça essa ideia da fraternidade. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.